Sua voz contagia e se espalha pelo ar. Sua música é poesia e faz a gente sonhar. O canto é um dom divino, devemos aproveitar. Solte a voz com alegria. Vem com a gente, vem cantar.